as pessoas feitos girassóis, buscando passos, se guiando à toa, vê-se a nebulosa de faróis. E a noite gira feito uma criança, e a onda toda gira de lembrança. E a noite ri feito girassóis da noite, girassóis da noite, tentando esquecer da solidão. Girassóis da noite, girassóis da noite, nessa imensidão. Girassóis da noite.